No Brasil, quando se fala em São Silvestre, geralmente as pessoas se lembram da tradicional competição que acontece no último dia do ano nas ruas de São Paulo e que leva o nome desse santo. O que poucos sabem, no entanto, é que ele foi um papa que viveu num momento muito importante da história do cristianismo e cuja atuação precisou ser firme e lúcida, tanto para organizar quanto para manter unida a Igreja cristã. Sabemos que Silvestre era natural de Roma, mas a data de seu nascimento nos é desconhecida. No ano 314, ele foi escolhido para exercer na Igreja o ministério que Jesus havia confiado a Pedro, apacentar o rebanho de Cristo e confirmar na fé seus irmãos. Silvestre exerceu esse serviço durante 21 anos, até morrer em 31 de dezembro de 335. Durante seu pontificado, teve fim o longo período de perseguição, praticamente de 3 séculos, em que o cristianismo foi muitas vezes proibido e inúmeros cristãos foram presos, torturados e mortos. Em sua época, os cristãos de Roma viviam na clandestinidade, reunindo-se e celebrando às escondidas nas catacumbas, os túneis existentes nos arredores da cidade, onde eles sepultavam seus mortos. Silvestre conseguiu que o imperador Constantino proclamasse o famoso Edito de Milão, dando liberdade de culto aos cristãos em todo o império. A simpatia do rei pelo cristianismo já vinha desde sua infância, quando ele e sua mãe, a futura Santa Helena, foram abandonados pelo pai. Naquele momento, a solidariedade do bispo de Roma e de seus fiéis foi fundamental para livrá-los da penúria. O decreto do imperador permitiu aos cristãos professar publicamente seu seguimento de Jesus e celebrar sua fé sem mais medo de serem perseguidos e mortos. Apesar de muitos historiadores acusarem Silvestre de ser totalmente submisso ao imperador, a humildade, a piedade e a santidade desse admirável papa adquiriram fama e trouxeram muitas conquistas para a Igreja. Acredita-se, inclusive, que ele tenha sido o responsável pela conversão de Constantino, que, embora fosse sempre favorável ao cristianismo, pediu o batismo somente quando já estava no leito de morte. Logo depois, o imperador Teodósio, filho de Constantino, decretou o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Tudo isso acarretou mudanças importantíssimas na vida da Igreja, que finalmente pôde se organizar como estrutura eclesiástica duradoura. Os efeitos dessa organização perduram até os dias de hoje. O certo é que Silvestre figura entre os primeiros santos não mártires cultuados pela Igreja. Ele é lembrado por ter promovido a renovação do espírito da fé cristã, por ter dado maior visibilidade e relevância histórica e sociopolítica ao cristianismo, além de ser considerado um grande protetor dos seguidores de Jesus Cristo. Outras importantes realizações também aconteceram durante seu ministério papal. Uma delas foi a construção da primeira Basílica de São Pedro, na colina do Vaticano, bem como de outras duas importantes basílicas, a de São Paulo e a de São João, ambas também em Roma. Outro grande acontecimento foi o Concílio Ecumênico de Niceia, convocado pelo próprio imperador e realizado no ano 325, o segundo da história da Igreja, depois daquele já longínquo Concílio de Jerusalém, da época dos apóstolos. Embora o Papa não tenha podido estar presente nesse evento, devido à idade avançada, ele avalizou e confirmou as importantes decisões que nele foram tomadas. Estabeleceu novas bases doutrinais e disciplinares que reestruturaram a Igreja no novo contexto sociopolítico. Entre as principais proposições desse concílio confirmadas pelo Papa Silvestre, está a definição de uma vez por todas da fé da Igreja na divindade de Jesus. É o que hoje professamos no chamado Credo Niceno Constantinopolitano. Jesus é o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Logo após a morte do Papa Silvestre I, consolidou-se o costume de celebrar na liturgia da Igreja a festa de sua memória no dia de sua morte, 31 de dezembro. Ó São Silvestre, grande líder e organizador da Igreja, intercede por nós junto a Jesus, a quem humildemente serviste. Desejamos que em nossas famílias haja sempre saúde, amor, generosidade e muita felicidade. E como compromisso de fé, queremos participar da construção de uma sociedade justa, promovendo a cultura da paz e do diálogo entre os povos e religiões. Amém.